Autorizar, shift back, descent is there. Estabilizado por localizador, o Gono 648. Gono 648, completo final do procedimento e ele é X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Completo X-Ray, torre 2895, 648. Controle Salvador, bom dia. O Chanel 6250, informação Juliette, vai atingir o 950. Chanel 6250, bom dia. Via chegada Mari. Desce até o 06200, ajuste na 097. 1017, voltando para o 060, chegada a base, 6250. Uno, decolado 246, controle 1208. 1208, bom trabalho a todos, obrigado. Na proa 340, limitado pelo localizador. 340, limitado ao localizador, aquilo para mais. Controle Salvador, bom dia, Rio 9811, decolou na sua escuta. Rio 9811, contato radar, submantenha 330 na saída Momo. Ciente, 330, saída Momo, possibilidade de coordenar como nível final 310? Gente, agora a coordenação com o centro. Bom dia, número 2, aguarda cópia, o ajuste no 097. 317, aguarda. Já é possível 3896 para o ITAP ou Duna? 3896 mantém inicialmente o perfil, informe que vai seguir um Eco Charlie 45 com 130 de ground speed. Sim. Salvador, já dispõe da autorização do T3259? Pronto, na cópia. Pronto. Curitiba, 300, nível 300, via o Presolu 21. Decola pista 90, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5540, TAM 3859. Curitiba, 300, TAM Presolu 21, pista 90, primeiro curva direita. Sai da árvore, transição Elefa, controle no 20.8, transponder 5540. Portão 5, chama pronto, 3859. Ciente. E o 9891, submantenha 310. Ciente, como nível final 310, Rio, 9891. Papá, o meu quilo, Papá Mike, para o localizador, curva direita, proa 065, responsabilizado. 065, curva direita, reportará estabilizado, aquele papo mais. São 3896, sem restrições de altitude, desça até 3 mil pés. Sem restrições, 3.396. Sané 6250, sem restrições de altitude, desça até 4 mil pés. 4 mil, sem restrições, do 6250, 1.017. Pode confirmar só a velocidade para a sua frente, ou contra a frente, 3.0? Sané 6250, informo que vai seguir um Airbus 321 a 15 milhas que o precede na aproximação, com 280 de ground speed. Você vai dar uma reduzida ao 6250. Loureiro? Pega aqui. Graças. Após aqui. Sim. Consiga. Coordenar a apresentação de tráfego 4 para Guarulhos. Quente, número 2, o ajuste no 097 aguarda agora. Bom. Uma pequena formação na sua frente. 3896, ciente, voo Iduna. Iduna, obrigado. Alfa 37, negócio. Controle, o quilo Papa Mike já estabilizado. Papa, o meu quilo Papa Mike, complete final procedimento, chame torre 118.95. Você está no procedimento, chama na torre, 118.95, grato, mais uma vez. São 3896, desça para 2.000 pés, ajuste na 097, autorizado final do procedimento e aliança excluída, pistão na 0, reposta estabilizada. Para 2.000 pés, pela 097, pode estar estabilizado em 3.89. Papa Romeu, quilo Papa Mike. Quilo Papa Mike, confirma a faixa. Quilo Papa Mike, intenção de arremeter a mina. Gente, chama para arremetida aqui o Papa Mike. Chamaram para arremetida, quilo Papa Mike. Ô, torre, o 2770, ponto de espera pronto. 3770, mantém o ponto de espera. Ok, ponto de espera. No 648, portão 1. Bora, 648. Voo 2065, pronto pra cópia? Salvador, Guarulhos, 360, Pêsulo 10, Piraí, conforme rota. Decola pistão 0, curva direita, Dael, Leda, Motiva. Controle, 120, décima 8, transponder, 5575, voo 2065. Correto, chame pronto. 6311, foto. Da Oceanai, pronto, cópia. Salvador, 3859, pode iniciar? Portão 5, autorizado, chame pronto. Autorizado, 3859. Força aérea 2701. Corre, arremetida do Quilo Papa Mike. Quilo Papa Mike suba para 2.000 pés, mantendo a proa. Subindo para 2.000 pés, mantendo a proa. Azul 2770, alinhar e manter 1-0. 2770 e manter 1-0. Meio do campo para 2.000, vamos se poder acertar, 2.000. No curso, tá 3896. São 3896, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895, gente. Salvador, uma bom dia, então 3896. 3896, continua a aproximação, aguardando autorização, 1017 ajuste. Agora já. Tatsuyo, já estacionado? O Olimpo Leão? Mike, Papá, confirme PLB, tipo de equipamento e código alocado. Salvador, Salvador, mil pés, circuito de tráfego da 10, autorizado. Segunda pistola 0, curva à esquerda, ingresso à perna do vento, 1500 pés, coordenação 42895. O controle no 208, caso queira se afastar. E o transponder é 0130, o Olimpo 01. Subiu uma senha. 1110, Mike Mike Papá, acione código transponder 0128. Aquilo Papá Mike na escuta do controle de Salvador? Na sua escuta, atingindo 2000. Aquilo Papá Mike, curva esquerda na proa 360, mantém essa proa inicialmente por 9 milhas, suba para 2000 pés. Solo Salvador, bom dia, o azul 934, autorização 170 para Aracaju. Ok, o azul 9134, aguarde a cópia, só um instante, o Aracaju, o ajuste 0097. Fala, pedi autorização. Está pronto para a cópia? Pronto. Salvador Guarulhos, 360, Pêsulo 10, conforme rota. Decola pista 90, curva direita, da Eolida Motiva, controle 128. Transponder 5560, 6319. 360, Pêsulo 10, decola da Eolida Motiva, direita, da Eolida Motiva, 20518, 560, está pronto para o posto de acionamento, posição 05. Posição 2, aguarda para pushback acionamento, 6311. O azul 2714, parte 30. Autorizado, chame táxi. Camarada. 3859, táxi. 159, 430, Guarulhos. Primeiro táxi em frente, pátio Indiofo, ponto espera 1895, 1017, boa viagem, 3859. Pátio de Alfa, 1895, 1017, obrigado, amigo. O azul 9134, copia. Siga na sua escuta. Salvador, Aracaju, 970, Golfo 677, decola pista 90, curva de esquerda, após saída Conde, 1208, 5003, 9134. Autorizado, 970, na subida Conde, curva esquerda, Golfo 677, 36208, responde 5003, é o azul 9134. Bate de carga, chama e pronto para pushback acionamento. Papatango Mike, Mike Papá, acione código transponder 0120. Adjalô no Galguara, Mike, Mike Papá, Adjalô, certidão. Gente, vai passar para descer. Noia Nerd, 63, 62. Canal 6250, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 895. Controle o azul 2770, pode voar coral? Autorizado direto coral, azul 2770. Grato, direto coral 2770. Alfa, chamando sua Juliette. Alfa, chamando sua Juliette. Mike, Mike, Papá. Mike, Mike, Papá, desça até o nível de voo 050, ajuste 90 no meia. 050, ajuste 90 ou na meia. Está presente, pode voltar a Vito 367. Mike, Mike, Papá, autorizado a Vito 367, redução para 2009. Reduzindo para 200 na ponta 267, Mike, Mike, Papá. Controle aquele Papá Mike, não tem a Vito 367. 250, cheque trem livre, pouso na 0, vento 190 graus, 99. Livre, pouso na 190, 250, baixado de semana. 60, limitado pelo localizador. Com a esquerda, 260, limitado ao localizador. Tiro para Palmares. Parte 3 aqui. Sim. 3859. Com 3859, o contato radar se mantém a 300 na saída árvore. Ao 300, árvore, 3859. Comandor, Oxanet, 6311 para o TAC, com 161 a bordo, 4 horas e 12 de autonomia e alterando galhão. TAC autorizado, 6311 à direita, via Índia, ponto de espera da 90, chama 11895, que negar 90 no meio. Confirme, senhor, transmissão 42. 6311 à direita, via Índia, ponto de espera 295, que negar 90 no 5. Ah, sim, direita Índia, 295, ajuste 90 no 5. A Duda fecha no 4 até o ponto de espera da 90, quando lá 11895. Índica 90, 1895, excelente trabalho, tá? Controle, confirma a presença do Papa Mike, coroa 260. E o Papa Mike mantém inicialmente a proa 260, até meia dúzia de milhas. 260 a meia dúzia de milhas. Manda a pessoa de pau 211. 211. Mike, papá, confirme velocidade indicada. 200. Confirme? 200, nós. A gente tem condições de reduzir? Para 180, pode? Reduza para 180 nós, número 2 na aproximação. Permaneceu, Mike, papá. 191. E 3-1-1, bom dia, linha e mantenha no zero. Direção na pista, 3-1-1. 7. 3. 8-0, para desvio de formação. Na 3-8-5-9, gente, após desvio, voa e eleva. Pode ir ao Vailef 859. Papá, o meu quilo, papá Mike, curva esquerda na proa 220, limitado pelo localizador. Curva esquerda, 220, limitado pelo localizador. Quilo, papá Mike. Objeto jogado pronto, 4. Flash Bravo Delta Aracaju, 090 autorizado, Golf 677, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Conde, controle 1208, aciona 0263. Mike, papá, desce até 3000 pés, ajuste 0096. Vai ficar 3000, ajustado 9096, mais papá. Papá Romeu, até o Juliette, você abre, siga. Runa 735, táxi via Quebec, Mike, na Lima, Torre 1, correção, na Lima, Sol 1, 2, 1, decimal 1. Oi, Salvador, Oxenero, 63, 1, 1, pronto, pode estar na pista 1, 0. 63, 1, 1, linha da correção, a linha e mantém 1, 0. A linha mantém pista 1, 0, Oxenero, 63, 1, 1. Visual. Tá. Ô, Juliette, prova delta, confirma, já tá estacionado parte 3? Sim. tá? Depois ela... Ô, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Juliette, prova, Estabilizado em área e manter no zero. Ali mantém, 27 no 4. Sim, estabilizado. Papa Mike, complete final do procedimento, chame torre 118.95. Completará final do procedimento, chamar a torre 118.95. Mais uma vez, grato. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, aciona o código transponder 012. Papa Tango, Mike, Mike, Papá. Assuma navegação, autorizado Serra 2366. Desça para 2.500 pés, após estabilizar. Eu na Pro 2366, desça para 2.000, encontrará estabilizado, Mike, Papá. 3 do 9. O Filipe Mike, após o remite, se identifica no novo procedimento. Negativo, chamei o Papa Romeu Kilo, Papa Mike, tá na escuta? Na sua escuta, comprou. Torre. Confirme, após a remetida intencional, novo procedimento? Afirmo, se possível, mais um procedimento. Gente. Vai seguir um tráfego a 8.7 milhas, com 1.20 de grau seguinte, Eco Charlie 4. Quem vai reduzir para aproximação mais, mais, Papa? Autorizado decolagem 1-0, vento 200 graus 1-0-9. Livre decolagem 2-7-1-4. O 2065 está aqui autorizado via parte principal Índia, ponto de espera da Nozero como número 2, seguindo o PT da porta aérea, chama 11895, PNH Nozero no meio. Juliette, temos o voo até a parte 3. Salvador, boa, é o azul 2714. Azul 2714, contato radar, sub, mantenha 160, saída MOMO. 160, MOMO 2714. Uno autorizado por base. Autorizado por, o Oxalé 63 ou... Dan 3859, chame Centro Recife, 128.8, alterna 135.3. 3883859. Controle 2714, a gente observa aqui que tem algumas formações, sentido posição MOMO. Quando possível, se autorizar o VATAP, seria melhor pra gente. Azul 2714, confirme, o senhor tem condições de manter inicialmente o perfil de saída? Inicialmente sim, senhora. Gente, após 3.000 pés, autorizado direto VATAP, azul 2714. 3.000, a gente está autorizado VATAP, 2714, obrigado. Fui aliança, o Mike Mike Papá. Mike Mike Papá, complete sinal do procedimento, chame torre 118.95. 1895, obrigado, vai Itapuã. Controle, Hotel Juliette Serra, próximo a Itapuã. Hotel Juliette Serra, para ingresso no circuito, chame torre 1118, decimal 95. 7895, grato, Hotel Juliette. Dia, tá passando Mike, Mike Itapuã, que está brisado, Eliane. Mike, Mike Itapuã, bom dia, entendi, ela vou usando a piscina 0, piscina 7. Ela, por enquanto, está instrumento, vai prosseguir para a 0. Cliente, abaixo do embaixo travado, Mike Papá Mike. Mike Papá, já está abaixado e travado. Mike Papá, livre pouso, pessoal. 1 a 0, vento agora 2, 1 a 0 graus, 1 a 1 a 9. Cliente, tem livre pouso, Mike Papá, 1 a 0. Mike Papá Mike, repita 1 a 3, necessário controle 1 a 0, decimal 8. 1 a 0, decimal 8, grato, perdão. Sou em Salvador, o helicóptero Papa Romeu, Brasilete Serra, bom dia. Brasilete Serra, bom dia, mantenha o farol de Itapuã aguardando a autorização para cruzar o final da ano zero. Mantendo Itapuã aguardando a Brasilete Serra. Curve à esquerda na proa 360. Curva à esquerda, proa 360, acendendo para 2000. Quem será coordenado, livre 01? Saque mais para trás, para visual, quanto para seguir para o nosso set. O Mike Mike Papá, quente, então cancelado agora o 1314, base pela direita autorizada, reparte na final da ano 7. Falta lá, final da ano 7, Mike Mike Papá. Zero 1 ali, mantenha na 0. Só em Salvador, bom dia, gol do Inter. 065, bom dia, mantém vaso de espera. 84, Recife, 370 autorizado, direto Aracaju, decola da 1-0, primeira curva esquerda, Pucajama, Aracaju, 1208, acena 5013. Combinar, 370, Aracaju direto, decola curva esquerda, Tepuca, Jumo, Aracaju, 208, transponde 53, gol 94. 5013, transponde. Mantendo 2000, velho. Mantendo proa, 2000 pés. Mike Papá avistado, livre pouso, pista 1-7, vento 1-7-0 graus, 1-2-9. Mike Papá confirmando, livre pouso 1-7, vento 1-7-0 graus, 1-1-9. Livre pouso, Mike Papá. Hotel Juliette Serra autorizando o cruzamento final da 1-0, reporte para girar a base, pista 1-7. Livre cruzamento 1-0, reporte para girar a base, Hotel Juliette Serra 1-7. 101 autorizado a decolar, tem que estar 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-1-9. Fazer a rola da 33 da Força Aérea, linha aérea e manter 1-0. Mike, Mike, Papá, sua aula do nome, confirma o pátio. Taxi via Papá, livre porte a parquear. Até o ponto de pé 01, decolou o ano 7, sua para a ONA 1500, espécie curva esquerda, onda corredor forte, aguarde transferência. 01, ascendendo para a ONA 1500, curva na esquerda, corredor forte, aguardando transferência. Para o táxi, 7, a bordo, 2 horas e 50 minutos, e alterna a prova, valeu. 9134-4341 Índia, ponto espera da 0795, que é negar 1016. Sonar 6311, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 1.6 dúzia de milhas, mesmo rumo, subindo restrita a 1.80, um Alfa Tango 72. 5, que é negar 1.06. 20.8. Agora o controle 208, Olimpo 01. Sou eu, Hotel Juliette Serra na base, na embaixada travada. Hotel Juliette Serra livre, pouso na 7, ventana 70 graus, 8 nós. Livre, pouso na 7, Hotel Juliette Serra. Voo 2065, foi 3 da Força Aérea, com voz esquerda, mantendo no 1500 pés, não interfere com a decolagem. Autorizada a decolagem, 1 a 0, ventana 70 graus, 7 nós. Bono 094, bom dia. Chegada a mar e desça para o 050, ajuste na 096. 050, ajuste na 096. Já na frente. Controle de Salvador, muito bom dia. Olympus 01. Corredor forte, 1.500 pés. Autorizado até 1 ou 2 milhas inicialmente. Olympus 01, mantém as condições visuais de 1.500 pés, ajuste na 096. Até 2 unomilhas, afastado de Salvador. Olympus 01. Na até inicialmente perfil, Gol 094. Sané 6311, tráfego superado, chame centro Recife. 133.25, alterna 125.1. Acidente agora o centro Recife, 133.25, 1251, o Chané 6311. Salvador, bom dia, Gol 2065, decola cruzando 1500 metros. O 2065, contato radar, subir, mantenha 360, saída da El. Saída da El, 360, voo 2065. Do voo 9844, feedback 0 metro. 9844, autorizado, chama ataque. Chama ataque. 320, curva esquerda, limitado ao localizador, quilo para mais. Juliette São Luz Lua, faz tráfego da companhia Liane 130. Antônio Gol 2065, pertinente, coordenar direto, Fátima, sentimento. O 2065, ciente, aguarde coordenação, autorizado inicialmente, Leda. Salvador é o Olympus 01, solicitou regresso. Olympus 01, ciente, mantendo os corredores, reposte visual com campo, ajuste na 096, desça para 1.000 pés. Com 1.096 ajustado, desce para 1.000 pés, retorna pelo corredor e reporta visual com campo, Olympus 01. Controle Salvador, papai. Patão Juliette Bravo Delta, decolou pistão 90, saída cone. A Patão Juliette Bravo Delta, contato radar, submantenha 090, saída cone. 090, saída cone, Bravo Delta. Papá Romeu, Kilo Papá Mike para o localizador. Curva esquerda, proa 140, repórter estabilizado. Curva esquerda, 140, localizador, Kilo Papá Mike, repórter estabilizado. Bom, no 621, bom dia. Chegada bom, que desça até o 060, ajuste no 096. 06, aguarde autorização, gol no 621. Aguarde autorização, gol no 621. Obrigado. Autorização, 350 Maceió, informa a sua esquerda. Gol no 648, Maceió autorizado. 350, upper Zulu 17. Decola da 10, primeira curva esquerda, Pucajão, Aracaju. Controle 1208, acena 5031. 350, conforme a prioridade, direto, acena 17, decola 10, curva esquerda, Pucajão, Aracaju. 308, acena 5031, 648, portão 1, não chamará para o estacionamento. Quente. 701, Olimpo 01, curva à direita, proa 270. Para evitar tráfego, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, rumo nordeste. Passando no 1500 pés, no 040. 500, Olimpo 01, está presente, curva à direita, proa 270. Não está com tráfego. Capitão Juliette Bravo Delta, informa o tráfego 11 horas, meia dúzia de milhas, a 1 no meu pés, a 1 P3. Controle o Kilo Papa Mike estabilizado. O Papa Mike corre 1-8 decimal 95. 1095, grato. Controle, Papa Tango, Juliette, Tango Zulu. Papa Tango, Juliette, Tango Zulu. Contato radar, suba inicialmente, mantenha a proa até 2000 pés, aguarde para curvar à esquerda. É manter a proa até 2000, Tango Zulu. Salvador, Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike, intenciona um novo procedimento? Não, Kilo Papa Mike para posicional. Consegue gerar zero parte, Kilo Papa Mike? Arremeterá na BA, com se autorizado com a esquerda para pouso na cabeceira 17. Passa na DA, Kilo Papa Mike. É passar na DA, Kilo Papa Mike. Olimpo 01, chame torre 118, décima 95. 01, chama agora a torre, décima 95. Pena 34, alinha e mantém isso, pena 0. Alinhar e mantém para o azul, 91, 34. Salvador, Olimpo 01. Olimpo 01, da presente, mantém esferas no setor com curvas à direita sem interferência com o final da 17. A gente mantém esfera no setor com curvas pela direita sem interferir na final da 17, Olimpo 01. Apatão Juliette, Tango Zulu, suba restrita 3000 pés. Vai cumprir a restrição da carta, Tango Zulu. Eu quero o Papa Mike visual com a aeronave na cabeceira 10, ser autorizado com a esquerda para pouso na 17. Pelo Papa Mike, plano instrumento cancelado, zona 327, curva à esquerda autorizada, reporta final para o zona 7. Curva à esquerda, reportará na final da zona 7. Azul 2714, chame centro Recife. 128.8, alterna, 135.3. 128.8, 135.3, bom trabalho. Vamos. Decolagem para o azul 9134. Para 2.000 pés, sem restrições, ajustão 096. Autorizado final de procedimento LS X-Ray, da pistola 0, repassabilizado. 2.000 com 1.016, autorizado X-Ray, 1.0, reporta mais estabilizado. Zero nota. Eu ligou o nome de 4, pode esperar 9.0, pronto. O 1.84 ali, mantenha no 0. Mantenha no 0, o 1.84. Papa Mike, livre pouso, zona 7, vento 90 graus, 99. Livre pouso, zona 7, quero Papa Mike. Azul 9134, decolou 29, controle 120, decimal 8. 1208, azul. 9134. Batalha 40, formação 1, informação 350. Xamano 40, Mateo 350 autorizado, autorizou 17, decola da 10, primeira curva esquerda, Puca, Jamaracaju, 1208, aciona 5025. Bom dia, o azul 9134. Azul 9134, contato radar, prossiga conforme autorizado na saída, submontanha nível 1.0. Voe Conde, direto Conde, 9134. Gente, está presente proa de Conde para 1.70, azul 9134. Controle igual 621, 1.0, 2.00, 1.0. 1.621? Siga. Ele me chamou o controle? Afirma que desvia esquerda para 200, 15 milhas. Após desvios, foi para o Serra Vida 367 para efetuar o ILS 20 da pista 90. Desvia, após desvia 501, autorizado base para pista 1-0, reporte na final. Autorizado base para pista 1-0, reportará na final, 501. Controle, o Juliette Tangolô pode voar direto destino, radial seria 317. Autorizado, Juliette Tangolô. Tangolô. Zona 621, desse mantém ao nível 050. 050, com 621. Romeu, Golf, Mike, XR, identificação, chegada bom, se autorizada, que se mantenha ao nível 070, QNH 1-0 no meio. 070, 06, Golf, Azul 4207, que se mantenha ao nível 060. 7060, Azul 4207. Controle, Gol 1184. Zona 1184, mantenha a proa de decolagem até 4.000 pés após voijamo, submantenha o nível 370, está em contato radar. Cross 4000, prodigiamos, subindo 370, gol. Controle, pode acender uma centena, Juliette Angelou? Firme. Juliette Angelou, pode acender uma centena? Negativo, mantenha 3000 pés, aguardando para prosseguir na subida. Aguardando, Angelou. No 621, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 11 milhas, rumo noroeste. É um Charlie 402, mantendo 3000 pés, no 621. Certo, igual no 621. Jetson Zulu informa o tráfego na sua posição de 3 horas 10 milhas rumo sudoeste. É um Boeing 738, descendo até o nível 050. Jetson Zulu. 19134 informa o tráfego na sua posição de 12 horas 12 milhas rumo nordeste. É um Charlie 402, passando o nível 060 em seguida. Estabilizado, gol no 094. 094, completa sinal, isso é minha torre no 895. 18, mano. Azul 9134, copiou o controle. Prossiga na sua escuta. Informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 12 milhas, passando o nível 060, um Charlie 402. Sente. Passando através do norte da torre. 01, circuito padrão, 1500 pés, perna do vento, reportará através. Meia, já autorizado a final do procedimento de LS do ISC, pista 10, reporta estabilizado. Ok, Apolo 367, XDF 2500, 366, reporta estabilizado, ISC 10. 621, correção, reporta passando Serra Bita 366. Reportará 366, 76162. Avatango Juliette, Tango Zulu, submantém ao nível 100. Vai acender uma centena, Tango Zulu. Azul 4207, desse mantém a 4000 pés, QNH 10 no meio. 4000 pés, 10 no meio, Azul 4207. Fala aqui mais 10 milhas de setor de investida. Tem. Confirmar o vento pro 0094. 2 a 0 graus, 99. Graças. Golf Mike X-Ray, desse mantém ao nível 050. 050, igual a senhora autoriza Biopass para o Olimpo 01 aqui na perna do vento, para evitar as nuvens? Afirmo, Olimpo 01, desse será o número Pass, visual contra a segunda final da 0. Afirmo. Alonga do vento, aguarde para gerar base. Alongando do vento, Olimpo 01, aguardando para gerar base. Tem o gol no visual. Edson Guzulu, confirme o ponto de modificação das regras e o estimado para pouso. Modifica da presente, Yuri. Estimado de pouso aos 2-0. Manda o 4-2-0. Regras vão modificar 12 no 335, confirme o nível final. Edson Guzulu, confirme o nível final. 085. Gente, submantém ao 085 de Edson Guzulu. Violou. Na 739, assim a identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível 050, QNH 10 no 06. Aqui é o 050, 06, Mari, com 739, pode apelar a Mari, da presente? 739, mantenha a chegada devido ao sequenciamento. Ono 094, solo 36, direita, solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, 0, 9. Aracaju, 2, 5, 4, 5, qual é a outra? 1, 2, 6, 8, 5. 8, 5, boa. Boa. 366, gol 1621. 621, completa final dele, as Luiz, que chame a torre no 895. De 295, obrigado. Saulo, 094, lembrou? 094, Alfa de Leste, portão 10. Alfa de Leste, portão 10. Olimpo 0130, toque arremetido 1-0, vento 200 graus, 8-9. Ele está arremetido na pista 1-0 para o Olimpo 01, tem um trem baixo checado. Azul 4207, está voando agora para o de Pelo. 104207, após Pelo, desce para 2006, altímetro 1-0-6, autorizada a final do ILS X-Ray, pista 1-0, chama estabilizado. Pelo 2000 pés, 1-0-6, autorizado o final do ILS X-Ray, azul 4207. Circuito não padrão, curva direita, mantendo 1.000 pés, repartindo através sul da torre. Limpo 01, circuito não padrão, curva direita, reporta através sul da torre. Lua 1621, no check trem, livre pouso 1-0, vento 200 graus, 7-9. Achei, travou, livre pouso 1-0, Lua 1621. Autoriza o Olimpo 01 a manter 1.000 pés na perna do vento? Afirmo, Olimpo 01. Caso, como se solicitou a manter o ônibus, faz o circuito, todas as suas curvas agora serão feitas pela direita. Entre Golf Mike X-Ray, após desvios, voe pelo. Reporte na proa de pelo. Entre, após desvios, proa de pelo, Golf Mike X-Ray. Autorizado base para pistão no zero, reporte na final. 01, autorizado base para pistão no zero, reportará na final. 3198, acione identificação, chegada Mário autorizada, desça para o nível 060, altímetro no 06. 060, Golf Mike X-Ray, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, Golf Mike X-Ray. Lua 161, solo 41 na direita, solo 121, décima 1. 21 na direita, bom. Autorizada. Voe para a posição Mari para interceptar a chegada Mari, QNH 1-0-6. Reporte no ideal de descida. Alfa Tango Tango, voe Mari. Confirme quantas milhas para iniciar a descida? Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, beleza? 01, autorizado o toque arremetido, pista 1-0, vento 2-0, grau 79. autorizado, só que é remetida para o Olimpo 01. Tem um trem embaixo, é checado. Cidade indicada. Agora 1909, está voando pelo Golfo Mike Esse Rei. Condições de manter até o próximo marcador externo para sequenciamento, Golfo Mike Esse Rei. Bono 739, reduza para 2309. Estabilizado ILS, azul 4207. Azul 4207, completa sinal do procedimento, chame a torre no 8 decimal 95. 1895, azul 4207. Torre Salvador, azul 4207, final ILS X-Ray, pistona 0. Azul 4207, continua na aproximação, aguarda pista livre. Continua na aproximação, azul 4207. Torre 16140, contando o solo, nossa autonomia de 2 horas e 10, alterna Recife, aproximando o ponto de espera de Fortuna. 16140, bom dia, copiar as informações, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 16140. Você vai precisar um pouquinho mais para a esquerda aqui, pro sul, só para ver uma formação. Tem, que Golfo Mike aqui se reúne. Girão curva direita, repassando através sul da torre. Tiro 207, livre pouso 1-0, vento 2-0 graus, 7-9. Livre pouso 1-0, azul 4-2-0-7. Olimpo 01, repassando através sul da torre. 01, cubana à direita, 1000 pés, repassará através sul da torre. Circuito não padrão. Zero ali, mantenha zero. Lima tem 6140. Golfo Mike aqui, reconfirme mais quantas milhas nessa proa? Mais umas 3 milhas, aí pode virar de vez. Gente, então após a terceira milha, o senhor retorne a 210. Retornará. Patango Juliette, São Zulu, submantanha o nível 085 para serviço de informação de voo e alerta. Chame Recife, 12, correção, 12545, alterno na 26, decimal 85. Olimpo 01, da presente, faça 360 pela sua esquerda e reporte reinterceptando a perna do vento. 360 pela esquerda, reportará a reinterceptando a do vento, Olimpo 01. Alô, Salvador, bom dia, azul 4207, livrando na foto. 4207, Alfa Juliette, portão 3. 4207, Alfa Juliette, portão 3. Número 1, mantenha o setor em espera, com curvas à esquerda, tráfego agora para o sinal da 1.